aqui da janela do meu quarto, observando as estrelas, a lua que ilumina a rua. É madrugada, 2 da manhã, faz frio. O pensamento ruim me causa arrepios, mas não dá nada mesmo estando. Sei que não estou sozinho. A maldade se aproxima, Deus está comigo. Que ele me livre dos capas, dos inimigos. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho. Penso comigo, rolo a base no celular. Isso me dá motivação pra expressar. Falar de pai, de amor, infelizmente não dá. Se o meu rap é violento, é só não escutar. A luta continua, o guerreiro tá na missão. Não me iludo, verdadeiro, de coração. Não me entrego pro sistema com a arma na mão. Sei que existe outra saída pra fazer revolução. A caminhada é longa, mesmo assim eu sigo em frente. Não vou me iludir, apenas ser um delinquente. Andando devagar, eu vou trilhando meu destino. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho. A caminhada é longa, mesmo assim eu sigo em frente. Não vou me iludir, apenas ser um delinquente. Andando devagar, eu vou trilhando meu destino. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho. A luta continua, até mesmo na prisão. Engradiado ou vigiado por safado do cão, armado de pistola, fuzil AR-15, colete à prova de balas, não segura a sua vida. Se o alvo for, a sua testa é zica. Um abraço, menos um covarde, menos um polícia, menos um de campana pra tirar o corpo na pista. No ratatatau, clique, clique, pá, rajada de pistola, mais uma mãe que chora. Ô, droga maldita, esse craque que apavora. Na falta de emprego, cidadão se revolta. Só vai ser mais um no crime, se pá. É foda, Lusiânia, Goiás, é triste, ratão na levada. Violência que é mato, a paz se tornou precária. Tiro, facada, paulada, pedrada. Infelizmente é assim que se faz nossa quebrada. A caminhada é longa, mesmo assim eu sigo em frente. Não vou me iludir, apenas ser um delinquente. Andando devagar, eu vou trilhando meu destino. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho. A caminhada é longa, mesmo assim eu sigo em frente. Não vou me iludir, apenas ser um delinquente. Andando devagar, eu vou trilhando meu destino. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho. Na estrada da vida vou abrindo minhas trincheiras, tentando refugiar do crime, velório, cadeia. Viver intensamente, rap no sangue, na veia. Ideologia nacional que te incomoda tipo goteira. E sistema nós é favela, direto do gueto, causa do problema. Ela tá sem maquiagem, esse é nosso dilema. Eu sou favela, sou do gueto, então tá dada a sentença. Processar, censurar, demorou, não tem esquema. Aqui é na cara, no peito e na coragem. Realidade sempre exposta na raça e na humildade. Não preciso de modinha pra chegar no destaque. Nós estamos juntos e misturados pra somar no combate. Extremamente é triste, sempre no ar. Caneta e papel na mão, clique pá. Vou rimar uma granada de ideia pronta pra estourar. Contra o sistema capitalista que me faz chorar. A caminhada é longa, mesmo assim eu sigo em frente. Não vou me iludir, apenas ser um delinquente. Andando devagar, eu vou trilhando meu destino. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho. A caminhada é longa, mesmo assim eu sigo em frente. Não vou me iludir, apenas ser um delinquente. Andando devagar, eu vou trilhando meu destino. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho. Aí guerreiro, a guerra continua. A luta não para, mas mesmo assim não podemos nos entregar. Mesmo estando convictos que no final da batalha não iremos comemorar a vitória. O que não podemos é baixar a cabeça, jamais. A caminhada é longa, mas mesmo assim temos que seguir em frente. Não podemos nos iludir apenas sendo mais um delinquente. Andando devagar, temos que trilhar o nosso destino. Mesmo que as rosas negras insistam em atravessar os nossos caminhos. A caminhada é longa, mesmo assim eu sigo em frente. Não vou me iludir, apenas ser um delinquente. Andando devagar, eu vou trilhando meu destino. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho. A caminhada é longa, mesmo assim eu sigo em frente. Não vou me iludir, apenas ser um delinquente. Andando devagar, eu vou trilhando meu destino. Não quero rosas negras sangrando no meu caminho.